Ora, então bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam, o programa que na Rádio Boa Nova, todas as semanas, traz uma semana uma banda em destaque, ou um autor, para falarmos sobre um novo trabalho. Curiosamente, nesta semana temos Lululemon, e estes sim são uma estreia, tendo em conta que nunca antes tivemos a oportunidade de entrevistar aqui no Caso Fazem, Caso Tocam, não obstante, já terem sido aqui falados, mesmo na própria Boa Nova, nos outros programas, mais não seja quando tiveram a oportunidade de ganhar o Ótimos Live Act, isto precisamente no ano passado. Lululemon apresentou aqui este Flying Fortress, um álbum que curiosamente vem a trazer aqui na sua edição o primeiro EP, também aqui com mais uma faixa bónus, e que tem, assim, juntam neste bem cuidado Digipack os dois, o primeiro EP e este então o seu álbum de estreia. Como é habitual, temos um dos mentores deste projeto e curiosamente é o meu homónimo, também Pedro Miguel, e neste caso é o Pedro Ledo, que à distância do telefone, até porque hoje está em Lisboa, não obstante a banda ser de Valdecâmara, vai-nos falar sobre este projeto Lululemon, sendo que tanto ele como o seu colega Tiago Salles já andaram por outras bandas também um pouco por Valdecâmara, mas que se juntaram, ao que julgo saber, em 2009, na altura, para um concurso de bandas que curiosamente não chegou a acontecer. Julgo que não estou a errar. Bem-vindo então aqui à Boa Nova, Pedro. Olá, boa noite. Pedro, efetivamente, a união com o Tiago Salles para Lululemon aconteceu para um concurso que, na realidade, eles queriam ganhar algum dinheiro, mas eu conjugo saber, esse concurso nem se chegou a concretizar, mas daí seguiu o ensejo para criar a banda. Sim, certo. Nós começamos nessa altura, como tinha dito, por causa de um concurso, mesmo só para ganharmos o dinheiro, e começamos a tocar com a ideia de tocar alguns covers de blues, mas por acaso o concurso nunca se foi realizar, e como ao tocarmos até reparámos que tínhamos muita coisa em comum, tanto a nível de influências e até como nos ajudávamos muito bem a tocar os dois, decidimos prosseguir com o projeto. Thank you. Sim, de certo que a ligação de vocês para criar estes Lululemon acontece muito lá por Val de Câmara, não é? E sendo que os dois, enfim, estudam pelo Porto. O Val de Câmara, embora haja lá bastantes bandas, significa hoje em dia que já é possível fazer música também em meios pequenos e de algum modo lançar projetos novos, que já não é necessário estar em Lisboa ou no Porto? Eu penso que sim, é assim, nós de alguma forma também estivemos ligados ao Porto, porque estudámos lá e conhecemos muita gente do meio que também nos ajudou nesse sentido. Uhum. Mas hoje em dia, acho que por causa da globalização e do uso da internet, uma pessoa qualquer lá consegue fazer uma banda. Aliás, e nós, no nosso caso específico, até estamos bem, porque temos lá uma associação, que é a Val Pangora, que traz lá várias bandas estrangeiras e mesmo bandas portuguesas, vários projetos nacionais. E digamos, estamos sempre em contato com outras bandas, temos mais músicos lá, outras bandas conhecidas também. E como é uma cidade também relativamente perto do Porto, também nunca foi um entrave. Ora bem, vocês apresentam-se muito como uma banda, enfim, com o gosto particular dos blues. Qual é que acha que é mais próximo dos blues? O vosso EP, e estou a falar do Old Reliables, ou mais este Flying Fortress, na vossa opinião? Claramente os EPs são mais próximos do blues. Uhum. Sim, claramente, mas... De qualquer das formas, também o EP não será uma coisa 100% blues. É, tem muita influência aí, mas depois tem um bocado o nosso toque por cima, com também que parte de outras influências que tivemos. Por isso passa pelo blues, mas nunca é só blues. A saída deste Digipack com o EP e com este novo LP, portanto o Flying Fortress, há aqui um gosto, enfim, particular de ir rebuscar aquele álbum, aquele EP, da qual junta também um novo tema, um tema extra, que não existia na edição original. Há aqui um gosto de relembrar esse trabalho ou esperar que ele, de facto, ficasse registado dentro de um magnífico trabalho em termos de arte? Nós decidimos juntar os EPs ao disco novo, pela razão nunca tínhamos tido a edição física deste EPs, e como é uma fase também muito distinta da banda, decidimos editar fisicamente para quem, sabemos que vai haver algumas pessoas que vão preferir esta parte uhum. inicial da banda, se calhar um novo disco, pensamos nós, e assim aproveitamos para editar fisicamente, que não é uma parte da banda que também gostamos, e embora seja muito diferente do novo disco. São trabalhos muito diferentes, daí uhum. temos escolhido de editar os dois fisicamente. Quase, mas quase complementares, não é? Sim, exato. Falou-se que os EPs iam ter uma edição em vinil, que, pelo menos o que seja o nosso conhecimento, não chegou a acontecer. É um projeto que está abandonado ou ainda é para recuperar? Em princípio está abandonado. Foi uma ideia que tivemos, mas depois as coisas levaram outro rumo. Por isso, nós estamos a pensar em editar em vinil, mas talvez um EP futuro ou um disco. Uhum. Mas para os EPs antigos ficam por aqui, na edição física, junto aos videos JPEG. A partir do momento que há um disco e com edição física, e como já alguém disse aqui da Boa Nova, creio que foi os Vozes da Rádio, diziam que é um cartão de visita para as pessoas, as coisas tornam-se mais sérias, ou seja, a partir do momento que há algo que chega às pessoas ou ao público por via de compra, ou que vocês possam oferecer, as coisas agora já não há um voltar atrás. Sim, eu penso que sim, é sempre uma... acaba por se tornar uma relação mais séria, mas nós desde o início que, a partir de um ponto que sempre levámos isto muito a sério, mesmo tendo passado um ano e meio sem ter editado nada fisicamente, sempre quisemos levar isto e ainda hoje queremos levar ao experimento máximo onde conseguimos levar isto. Por isso sempre foi uma relação séria, nunca pensámos isto como um projeto passageiro que estava a andar no futuro. Em 2011, o ganhar o Optimus Live Act é um marco naturalmente positivo da banda. Sim, claro, foi um marco positivo e ajudou-nos em várias formas, tanto no EP que vamos editar mais tarde com ótimos discos, tanto a nível de chegar ao outro público, porque estávamos ótimos ao live, foi uma experiência boa e ajudou-nos em todos os aspectos, claro. Ora bem, o disco está aí, ou vai estar aí para venda a partir da próxima segunda-feira, dia 7 de maio. Criaram expectativas? Por acaso, não. Estamos mesmo para ver qual será a reação das pessoas ao disco. Porque sabemos que não é a música mais acessível que existe, propriamente. Daí que estamos mesmo à espera de ver a reação das pessoas também, além do disco, além de ver o disco, tanto como em concertos. We'll be right back. vocês falaram há pouco que andaram muito por bandas de covers, não é? Um concerto de Lululemon, o que é que as pessoas podem esperar? Eu falei há pouco dos covers, mas nós acabamos por não fazer nenhum na altura, porque começámos mesmo a criar o nosso projeto com originais. E ao vivo, por agora, não fizemos covers nenhum, são metros originais. O que é que eu posso dizer da banda ao vivo? Podem esperar que toquemos temas tanto do EP como do disco, como até alguns novos que não estão editados, e um bocado uma mistura de vários estilos. Não será um concerto super homogéneo no que toca ao estilo, variamos bastante nas músicas para compensar o facto de não termos voz para manter o ato dinâmico. E acho que é isso, falar de concertos, mas melhor é mesmo viver, não é? Exatamente. Agora, falou há pouco e era um dos temas que tínhamos aqui para abordar, que é o facto de não ter voz. Conceição, daqui de algumas, exatamente no último tema, que aparece aqui também vocalização, já que tínhamos abordado com outras bandas, como os Dead Combo, os Gnomon, o próprio Ronquial, sobre a questão da música instrumental, de que há pouca visibilidade, quer em rádio, quer em TV, da música instrumental. Julgam que o Lululemon vai também, enfim, sofrer dessa vicissitude? Não sei, eu acho que nos últimos tempos, nos últimos anos, a música instrumental tem tido mais visibilidade e cada vez as pessoas questionam mais, aliás, deixam de questionar onde é que está a voz e porque é que isto não tem voz e que não, pronto, essas questões começam a aparecer, as pessoas começam a perceber melhor a música instrumental e a aceitar melhor, penso eu, isto é na minha opinião. Agora, quanto à aceitação pelas rádios e pelas mídias no geral, eu acho que ultimamente também se tem passado mais coisas instrumentais. Mesmo até bandas que usavam voz que têm músicas instrumentais e acho que está a ter mais aceitação no público geral. Temos aqui uma fase, para quem estreia aqui na Boa Nova, uma fase de desafios. E vamos então começar, são três. O primeiro é este. Imagino que vem tocar aqui a Oliveira do Hospital. Aliás, não sei se conhece a cidade. Não. Então pronto, mas imagino que vem aqui, temos aqui um palco num parque natural muito bonito e que dizem ao Lululemon que podem vir atuar e com ele trazer duas bandas nacionais. Quem é que vocês escolheriam para vos acompanhar nesta vinda ao Oliveira do Hospital? Isso é uma questão complicada, mas são bandas atuais, certo? Exatamente, certo. É assim, eu, na minha opinião, e penso também no resto da banda, nós gostamos de várias bandas nacionais, é uma questão de escolher. Comparam-nos bastante vezes ao Dead Combo. Dead Combo, muito bem. e nós gostamos bastante deles, não, por isso não é uma compreensão de toda errada. Uhum. Porque podemos até ver que são nossas influências, porque por isso podia ser DevCombo e outra. Glock and Wise, por exemplo. É, havia várias, eu também não me ocorre assim todas, mas Glock and Wise também gostamos bastante, por isso. Uhum. Muito bem. Agora, outro desafio. Imagino que há uma banda da cena internacional que vem tocar a Portugal e que dizem que querem com eles, para dar a primeira parte, os Lululemon. De quem gostariam muito de fazer uma primeira parte? Ah, isso é uma questão complicada, porque nós, embora só falemos um bocado do blues, nós ouvimos quase tudo, por isso temos mesmo bastante artistas que gostávamos de tocar e ouvir, com eles e ouvi-los pessoalmente. Assim de cabeça, acho que ia ser engraçado tocarmos com Bob Log. Agora, o terceiro e último desafio. Dizem que vai haver um disco de tributo a um autor, a uma banda nacional. E querem que os Lululemon façam uma versão de um tema para incluir nesse disco de tributo. Onde é que vocês gostariam de participar e que tema que escolheriam? Não é fácil, por isso é que se chamam desafios, não é? Sim, claro, claro. Mas também é uma banda atual ou que já existiu em Portugal? Como queiram, estão à vontade. Eu acho que assim de cabeça, acho que gostava de participar de um tributo do Steady Boys e o tema... Era Teddy Boys, não sumiu o Paulo Furtado, não é? Sim, exato. Talvez o Nha Nha Nha, provavelmente. Acho que era engraçado cobrir o tema desse. I'm a blonde wave. Então, agora também gostava bastante por isso. Muito bem, ora bem, falámos aqui de Paulo Furtado, o homem que também agora lançou um novo álbum dos Ray Gunn, né? Onde o ponto de contacto é basicamente o blues, né? Que vocês têm. Sim, exato. Thank you. conta que existe aqui um novo disco e que vocês falam de nos concertos e há aqui uma grande base neste disco também de improvisação, ou seja, há mesmo um tema que vocês referem que foi gravado de improviso em estúdio. Exato. Significa que isto, que há um gosto particular da banda por esses, enfim, devaneios, entre aspas, da imaginação? Sim, sem dúvida. Nós, tanto no estúdio, como essa música prova, que foram três takes que improvisámos uma música e escolhemos o melhor, tanto ao vivo e até mesmo nos ensaios, nós gostamos de improvisar bastante alguns aspectos da música, tanto para tornar uma experiência diferente cada concerto, e tanto porque nos dá mais prazer do que executar uma música igual ao disco e fazer uma espécie de copy-paste do disco para os concertos. Significa isso que não há dois concertos iguais? Sim, sim. Melhor uns também e outros piores, claro. Claro, claro. Assim, onde é que está o vosso melhor elemento? É em estúdio ou é em... melhor, no palco, à frente do público? Sem dúvida em estúdio. Não quero dizer que não gostemos de dar concertos. Só que acho que se tivéssemos de escolher um, acho que preferíamos estar a vida toda fechada no estúdio só a compor e gravar. Uhum. É o que gostamos mais, sem dúvida, compor e gravar. As músicas para vocês são partos difíceis ou, enfim, são fáceis de fluir? Depende. Há músicas que nos saem melhor que outras. Depende, às vezes, também, às vezes é uma fase mais criativa, às vezes nem por isso. E há músicas que também têm uma estrutura mais complexa, que mesmo que estejamos numa fase mais criativa, acabamos por ter que dedicar mais tempo a ela e pensar um bocado mais e andar às voltas com ela. Mas é sempre um prazer compor músicas, mesmo que sejam mais complexas, é a parte que mais gostamos. É um misto de transpiração e de inspiração, não é? E vão jogando com esses dois fatores. Sim, exato. Thank you. Como é que uma banda como os Lululemon se dá a conhecer ao público? Hoje em dia, e em Portugal, e com o fenómeno que nós conhecemos do download pirata das músicas, como é que uma banda como vocês consegue chegar às pessoas? Até agora, não é que conseguimos chegar às pessoas. Acho que será mais pela via digital, sem dúvida. Tanto por blogs de notícia, porque disponibilizámos os EPs inteiramente online para download, como temos nas várias redes sociais também. Acho que esse que é o melhor meio para divulgar a banda hoje em dia. E é por lá que acho que conseguimos dar-nos a conhecer melhor. Além disso, também temos agora o nosso videoclipe, a rodar, que também circula muito mais pelas redes sociais e a internet do que qualquer outro meio. Por isso, sim, é, basicamente a internet por agora, é o meio que nós queremos para nos divulgar melhor. Se bem que não é só nesse meio também. Claro, claro, sim. E prova disso também há, enfim, a disponibilidade tem para falar aqui, hoje connosco aqui na Rádio Boa Nova. Isto vem a propósito de falar há pouco do videoclipe, da questão da imagem que está associada, e tem aqui, como disse há pouco, um magnífico trabalho em termos de arte. Eu, curiosamente, quando me disseram que o álbum chamaria Flying Fortress, criei a imagem daqueles aviões, não é, da Segunda Guerra Mundial. Mas não, sai-nos aqui algo muito mais de natural, com imagens quase que paradisíacas. Sim, sim. Essa dicotomia também foi uma intenção vossa? Sim, sim, e como algo instrumental, acho que é sempre bom dar o artwork, também dar que pensar um bocado e não ser uma coisa muito in your face, muito óbvia, e daí que também tivemos sorte de ter uma boa designer que nos fez o artwork todo, e que nós mal recebemos a proposta dela, decidimos logo trabalhar com ela e gostamos mesmo de tudo que ela fez. Falamos da Beatriz Coias, é justo falar aqui do nome dela. Sim, sim, sim, sim. We'll be right back. temos Pedro Ledo, Tiago Salles, o Luís Matos agora na guitarra barítono, e depois juntaram aqui mais um conjunto de amigos para participar neste álbum. O Cláudio Tavares, o João Brandão, são pessoas que se juntaram por uma questão de oportunidade, porque estavam perto, ou houve uma questão mesmo de as selecionar para vir gravar este álbum? Eu acho que é um bocadinho dos dois. É assim, tanto o João Brandão é basicamente é o dono do estúdio, quem nos produziu o disco, onde gravámos tudo a Estar a Bandeira no Porto. E o Cláudio Tavares também é o assistente que está lá no estúdio. Mas por acaso também não foi só uma oportunidade, porque são ambos nossos amigos e estamos muito bem com eles e gostamos muito também de que eles tocam. E sabemos que ele também, de certa forma, também se identifica um bocado com o projeto. Daí que temos selecionados ambos para participar no disco. O lançamento aqui de uma edição de autor, não é? Surge por uma vontade própria ou porque não apareceu até ao momento uma editora destinada a apoiar-vos? Nós, numa fase inicial, procuramos editora. Procuramos pouco, mas estamos a procurar. Mas depois também tínhamos um bocado de pressa em lançar o disco. Foi a primeira vez que lançámos e há muita coisa que depois surgiu de imprevisto e o álbum estava constantemente a adiar-se. E também chegou um ponto que decidimos, como que era o primeiro disco, também fazer a edição de autor e pagar o nosso bolso. E achamos que, de certa forma, compensa para o primeiro disco. Não há nada que nos tenhamos arrependido. agradecer naturalmente a disponibilidade aqui para a Rua Nova e iremos falar seguramente mais vezes à espera aqui de outras fortalezas voadoras que sigam a este e já, claro, boa sorte e aqui a porta está sempre aberta à nossa medida de responsabilidade, que trataremos de divulgar os vossos trabalhos. Ok, obrigado. Obrigado nós.